Rádio Jornal FM. Rádio Jornal. 90,3. Rádio Jornal FM. Rádio Jornal. 90,3. Para conhecer uma mulher, você precisa entender de coração. O coração de uma mulher não se alimenta só de prazer e paixão. Uma dama quer carinho e tem amor pra dar, mas também precisa expor suas ideias. Uma mulher não quer ficar só na plateia. E o machão duro na queda, cai na lona apaixonado. Homem que é homem sabe como é, só não aprende a lição quem não quer.

Rádio Jornal FM. Rádio Jornal 90,3. Jornal FM. Rádio Jornal 90,3.

pra fora do meu peito esta saudade. Abre essa porta de uma vez pra quebrar o que é passado. Quero você aqui pra sempre do meu lado. Rádio Jornal FM. Rádio Jornal 90,3. Outra noite vai sair, vai beber, vai dançar, vai curtir, vai fingir que tá bem, sem demonstrar pra ninguém. Parabéns pra quem não te conhece, tá maravilhoso. Só eu sei que por dentro tá igual um domingo chuvoso. Sorriso sem brilho, abraço, solto, risada forçada. Cá entre nós, porque não ficou em casa? Esse seu copo cheio não preenche a minha ausência. Tá misturando tudo, bebida, orgulho e carência. Esse seu copo cheio não consegue disfarçar. A gente ainda é um casal no fundo de tela do seu celular.